Israel, vide frondosa, fruto da abundância, corações divididos, buscando a esperança. Oh Senhor, eu clamo que venha a tua luz, corta os altares, renova Jesus. Semeai em justiça, ceifai com amor, é tempo de buscar a tua paz, Senhor. Chove a tua graça sobre nós, vem por favor, renova os corações e traz-nos o teu amor. Efraim, bezerra amada, caminhando em ti, lavrando com bondade teu reino, eu vi. Ó Senhor, escuta nossas súplicas, em meio à luta, dá-nos tuas bênçãos. Semeai em justiça, ceifai com amor, é tempo de buscar a tua paz, Senhor. Chove caídos, cura nossa dor, que a esperança brote na força do teu amor. Nos montes e vales te adorarei, pois em ti, Senhor, sempre confiarei. Semeai em justiça, ceifai com amor, é tempo de buscar a tua paz, Senhor. Chove a tua graça sobre nós, vem por favor, renova os corações e traz-nos o teu amor. Portuguese Worship.